Jairzinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. Bora de Nigoto, é hora do show. Bora de Bora começar, Boninho. Bora de Nigoto. Alô, já pra gravação e CD. Bora de Nigoto, é hora do Bora que é mais um que vai pipocar, moleque. Bora de Nigoto, é hora do show. É hora do show. E aí, meu gerente Marcelo? É hora do Bota mais essa na conta que a gente chegou. E quarta-feira tem mais. Vai começar a quarta do Bunde. Bora começar, Boninho. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito da torcida do Paysandu aí? A torcida do Remo. Só quem é flamenguista que ganhou de 5, bota a mãozinha pra cima aí. Vai começar o show. Bora começar o bagulho doido. 5, 4, 3, 2, 1, já vai fogo. Já passei bem. Corno dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho. Só quem não tem hora pra chegar em casa. Só quem vai até 5 da manhã, bota a mãozinha pra cima. E bora fazer aquela contagem que é conhecida, maninho. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, né? Fogo! quem gosta é o Nerinho. E aí, mas põe na vida! Gêmea mulher! É o show! Com gordura de mil pressão. Não pode parar! Esse é o DJ Paulo. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. É só putaria. Putaria. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai. Do caquinhado, do caquinhado, do caquinhado, do caquinhado, do caquinhado. E aí, como é que é, menino do pãozinho? Vai começar. E aí, Nerinho? Vai começar. E aí, Janice Marcelo do Isque? Tá tocando, olha o que é galera. O bagulho explodiu a corda do pude. Fogo no baixinho, então. Alô, Xandinho 40! Ele é a primeira deu uma taquinha! O Vini Gordo tá na área e o Rock. Meu amigo Elo José! Tô na área e o Rock. Bora, gato mestre, culho! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. E dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. E dá-lhe sal. Sal, sal. E aí, maninho? Sal. No batidão já! E toma na pressão. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. O macaco falou! Embora! O rock é pesado com o gordo de! Bora, mestre Dan! Era ex, era atual! Bora, Gustavo! Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual! Agora, já! Se mil grau, não era ex, era atual! E aí, meu amigo poeta, GDP! Era atual! Bora que agora é a hora! Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. É o Euler do Ponte, o gerente Marcelo José, o gato mestre. E aí? O Júnior do Verente. Alô, Henrique da Golada também tá aqui, ó. Fala, Janderson Ferreira, vai virar. Gordo e Dinho Pressão. Amar é admirar com deixa de ver da coube dessa amiga Giane. Giane Florzinha, a Karina Lobato. O Beleu Brigadeiro, a Karen Correia. Tá todo mundo aí, ó. Vamos curtir, vamos dançar. Eu já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. Depois joga na minha cara e faz. Hoje é aniversário dessa amiga Yasmin Martins. Viado, toma, toma, toma. Parabéns pra você, Yasmin. Viado, toma, toma, toma. Agora que o caqueado tá no ar. De engordo já chegaram, ninguém fica parado. De engordo. Ninguém segura o macaco agora. Agora. É muito caqueado, um gordo e o Dinho. É muito caqueado, um gordo e o... Bora! Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Yud é o brabo, porra. Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Faz como é que é, faz como é que faz. Amigo Magno, Rafael. Joga, puxa. O Leno, nosso amigo Cílio. Eu já comi o grau. O Cicílio. Grau, eu já comi o... E o meu amigo Reblack da Panda NFC. Muito caqueado. É, Reblack. É muito caqueado. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. O dedinho são foda, eles botam na pressão. Vai, vai, calma. Chama o teu fumo, malvadão. Chama o teu fumo, malvadão. Godidinho, malvadão. Dinho gordo, malvadão. Godidinho, malvadão. DJ Yud é o brabo, porra. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu faço. Os cria da Baixada de Marituba também na área. Eu faço mal, se for mal. E aí, meus cria? Passo mal. Meu amigo Pedro Sub-Zero, ele. Eu tenho vulgo malvadão. E meu amigo Bruno Pitbull. Mano, nós tocamos malvadão. A Cintia, a sua irmã, a chutada do Cideral. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aqui no nosso telão. Bota aí no telão o chute certo. Malvadão. O maior site de aposta que paga na hora. Tá de contrato renovado com a referência. Bora, Nilson, bora, André. Bora, Johnny, tá no telão. Segura aí, maninho. É chute certo na parada, maninho. Socando. É o verdadeiro paga na hora. Fechado com a referência. A referência, impressão do Pará. Ela tá me ligando, ela tá me ligando, ela tá me ligando, ela tá me ligando. Duas da manhã, ela tá me ligando. Duas da manhã, ela tá me ligando. Me desculpa, amor, não dá pra te ouvir. Me desculpa, amor, não dá pra te ouvir. Eu quero saber por que não dá pra me ouvir nessa porra. Eu tô com a referência, gordinho, tô tocando. Eu tô com a referência, gordinho, tô tocando. Eu tô com a referência. Ah, você tá aqui, você tá aqui, ó. Nosso amigo empresário Arley. Sim, do Arsenal do Gás também tá na área. É amigo particular do Elo do Punch. Matheus Mesquita, dos irmãos Kuduru, Janzinho e Fernandinho, mestre Marcos. Marcos Serra, aniversário do Walter hoje. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder, tu vai aniversário da Yara Amaral. E o bagulho tá doido aqui na frente. Papai, toma tua pizza. Toma tua pizza. Bora, gerente Marcelo. Pisa. Hoje é quarta, papai. Toma tua pizza. Agora é dia de quarta, dia de sexta. O Dini e Gordo já chegaram. Dia de quarta e sexta agora, dia de pizza agora. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. E aí? Fora de casa e me manda morar na rua. Daquele jeito! Voltou, então toma! Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Quando olhei Rock, você é o Pedro Sub-Zero também na área. Brincar com meu coração. Mas todo mundo aí. Quem bebe o bico da sua cara e o você chorar, me pede no perdão. Pode chorar, pode sofrer. Pincel. Dá pra você. Contra a poeira. Chorar, pode sofrer. Agora já tem Moraes. Sempre presente nos grandes eventos. Já iniciou diz aqui a Ed Maia. Bora pra cima! Vixe tudo por você, mas você não me deu. Fernandinho Tarcísio do Guamá. O sucesso tem que tocar. Essa tá estourada já, boi. Essa aqui é do meu amigo Harrison Lemos. Olha o sucesso rolando aí, Harrison! Se liga no som! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te... Essa música é muito firme, ó. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te... E ao GDS. Então preste. Alô, acontece o Ceará também, GDS na área. Primeira mão. É agora! Prometo ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar. Alberto Martins, farei de tudo, meu bicho é magrão, seu rosto, sorriso, e aí maluquinho, nosso casamento, o quanto eu vou me dedicar. E a produção do Gil Bravo também tá na área, o Brelinho, rock de produção. Você de mim não sabe. Essa aqui será? É da minha amiga Manu, batidão. Vamos. Canta, Manu. Assim, ó. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro. Essa aqui tá estourada, Manu. De gostar. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra. Grande empresário Rodrigo lá do Ninho do Gavião. Ele é nossa prima Josi. Eu juro. Quanta honra. Tentei. De receber esse casal aqui. Que faz parte da família. Eu sei. E aí? Vai! O foda é que você de mim não sabe. Será que é destino? Ora. Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro perigo de gostar. E aí, parceiro de Maia? Essa Gomes, ele, o RD dos cortes, danado empresário, SP também tá na área. Amar quem não peça, precisa. Vamos dançar, vamos dançar. E olha só, Ginho, quero mandar os parabéns aí pra minha amiga Suzy das Croquetes. Ela que tava no berço ontem, parabéns pra você, Suzy. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde. Tamo junto, um abraço do Gordo Dini pra você, mulher! Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca. Amigo, o Gordo também, o Júnior Piloto, do Barreiro da área! Mas, até ontem, eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Estourado, pai! Eu queria viver a vida. Vezes causei... Amigo baixo, vou dar perdida também na área. De me apaixonar, meu coração ficou. Amigo Levinho, amigo céu na área também. Demais, aventuras não vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Amigo Lenudo, Honda Fish na área, valeu, Lenudo! Olhar, e manda o Alan Henrique da Golada. E olha essa Big Sté. Encontrei. E na companhia do meu grande amigo poeta da GDP. E tá todo mundo aí, ó. Amigo Maio, rei da Lacoste. E a minha. Bora, Maia! Mudou da noite pro dia. Amigo Charles, o Cadu, o PR. mundo. O Andrezinho do setor. O Burg da BG. Bora, galera do Guamá. Bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Gordidinho não tão tocando. Eles estão dando aula. Gordidinho não tão tocando. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito. Doido pra conhecer a sua vida. Olha o Euler, tá na área o Euler. Chama o teu fogo malvado. Oi? Chegou, chegou, homem. Bora, Bruno do Banco da Amazônia, você é o gato mestre também na área. Tá na área o trio, tá na área. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai, vai. Vai no caqueado, caqueado. Alberto Martins. Olha o cambista magrão, chegou, foi no caqueado. Ó, tá desviado. Moleque doido. Mas tá, como é que faz? Moleque doido. Esse mestre de gaçado aí. Mas como é que... Bora, dança de gaçado. Faz. Como é que faz? Hoje aniversário da Yara. Mas caralho. E meu parceiro DB lá da... Sal. Da França de parabenizando. Bora no caqueado. Bora, Vertinho. Caqueado, bora. Caqueado, Vertinho, caqueado. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá. Vai dançando, vai dançando. Virou canoa, virou canoa. Só fica em casa agora. Dança. O rock é aqui, nem em casa não, diga, sabe? Dança. DJ, aniversário dela. Tu virou canoa, né, Suzy? Lá fora, olha. Só um cuzão, só um cabelão. Vendo o pãozinho, manda abraço, Serginho Cambista. Só um cabelão. Ao lado. Caqueado, vai, vai, vai. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra. Bola no cocar, bola no cocar, bola no cocar, bola no cocar. Tinho, tinho, tinho, pressão, pressão. Cuida, seu biguala, sem parente. E a Tati Moranguete também, danado, segura aí, ó. Bora que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão, assim, assim, ó. Tá no camarote, eu tô bebendo, tá bom. No camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. É muito crime, é muito crime, crime. É muito crime, é muito crime, crime. Passa o pau na xota tela, xota tela, xota tela. Passa o pau na xota tela, xota tela, xota tela. Gordidinho, começa o caqueado. Bora, Gordidinho. E aí, peso da pedreira! Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode... O bagulho em dois a todo momento! Vem comigo! Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem confia. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem confia. Dinho, pressão. Bora, macaco! Dança. Agora, Gustavo, agora! Agora, agora, ó! No caqueado, no caqueado! Vai dançando, e vai dançando, vai dançando. Dança. Sentadinha, vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Manda essa amiga Jéssica também, tá na área! No Godzilla. E aí, ó! Segura que a referência tá no ar! Oh! E vem no batidão, no batidão, no batidão. Bora, Bruno Betalho, S10. O nosso amigo Chiquinho do Gás. Segura, Chiquinho da GDS. Essa dentada assim, ó. Dentada. Meu amigo Fabinho Show. Os polêmicos do Juruna está na área. DJ Dinho Pressão. Você está com o DJ Gordo. DJ Dinho Pressão. Vamos. vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Vai! Puxa o ar com o DJ Daniel. Agora, agora! Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Olha o Cadu, lá do, puxa, lá do setor. DJ Daniel. Olha a área! Não perturba! Bora, Sardinha! Não perturba os caras de pau, já vai ter tuba. Não perturba, não perturba. É a corta do bucho, Marcelo! Vai ter... E faz o caqueado e fumo baseado. Bora, brasa, bora, brasa! E fumo baseado. Agora! I wanna love you and treat you right. Ai, ai, faz o caquiado, faz o caquiado, caquiado, desguiado, faz o caquiado, caquiado, caquiado. E vem comigo assim no batidão, vem no batidão, no batidão, no batidão. Bora, maninho, detonando que o bagulho tá doidão. Bota logo no telão, Brasil! R.A. Boutique e a marca Tuque Gold do meu parceiro Anderson Rodrigo! A R.A. Boutique e a marca Duque Golden do telão. Já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, puta, tá chotada, não vai. Vira, vira, vira, virou! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa. DJ Paulinho da Adidas Produções. Tinho. Tá gravando? Tá gravando? Agora, Japa. Então grava lá, me mamando, me mamando. Japa, cedei. Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. A Thaís, a Tami, a Laura Kelly também na área. Aniversário nossa amiga Yasmin Martins. Parabéns, Yasmin, pra você. Agora curtindo sua praia, rolando uma gelada. Brindo rock. Minha sensação suave. Parabéns de você, o Pedro Sub-Zero. O meu Itai. E meu parceiro Bruno Pitbull, você é a primeira dama. É, aqui. Flaminha Rachixe na área, maninho. Olha o Alberto Martins. Eu desci, vou até o chão. O homem das fronteiras, né, Alberto? Eu desci, vou. Chegou uma fronteira domingo lá no... Cheguei no bar. Anoteiro, mano. Chamou, não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Caralho. Tá, tô curtindo, é na onda, é o jeito que... Tá bem de fronteira esse desgraçado. Viado, tá doidão de baseado. Caralho. A fronteira foi forte, essa fronteira, não foi? Lá no sítio do chefe. Lídia, Nani e Lisandra. Junto com os Põe na Fita aqui. E aí, Serginho Gambista. Isso, dançando, vai, dançando, dançando. Olha a produção do Bravo, tá na área. Vem, periquita, vem, vem, periquita. Faz esse jeito com suas mulheres. Vem, bunda do lado. Vem, periquita, vem, vem, periquita. Vem, periquita, vem, vem, periquita. De rocha. Vem, periquita, vem, vem, periquita. Vem que vem, arrasta ela. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, v Bora, bora, diga, vai curtir, vai, vai. Atravessa, meu mole, nós atravessa. DJ Lohan é 7, as cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete. Será? Mete, mete, mete, mete. É doida. Bora, que é muita resenha, é muita resenha. E prepara que sábado. Sábado tem barracão do Eliseu. E o Dini Gordo vão chegar assim, ó. Importante, as mulheres não pagam a noite toda. É o novo espaço do Eliseu, capacidade para 5 mil pessoas. Gente, Marcelo, vou lá. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Quem escreveu? Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. E amanhã é a grande inauguração da RH Boutique. Difícil. Na Galeria Portuense. Foi loucura. No bloco é Loja 2. Foi amor na compra. Rafaela, a mulher que comanda a RH Boutique. Já não te deixa ver. Bora pra cima, Rafaela. Eu preciso de você, porque ninguém vai conseguir separar você de mim, porque eu não vou deixar. Alberto Martins. Eu não posso atrás. Pra ele não tem fronteira. Não existe nada, somente Deus. Me separa. A gente se ama. Na cama. Eu Eita. Quero você. Em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. Banda Amazonas. Hum. Pelé aí, moleque. Não existe fronteira pra me segurar. Igual o Lupita Maravilha agora, tu é doida? Que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama. Bora, bora, bora virar mais uma assim, ó. Referência em gás em Belém do Pará. Ele mesmo. Bora, Ricardo! Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, a maior empresa de combate a incêndios do Brasil. Ricardo Estidores do Telão. Vai de marola que acabar com a minha festa. 17 anos com meu mano aberto. Me esquece por um quietinho no seu canto. Super. Eu tô de longe, mas tô vigiando. O homem que vai viajar sábado. Passou... Meu amigo DB falou: sábado eu vou. Cada tem quarta, tem quinta, tem sexta. Sou de 18, de... Bora pra cima, DB! Minha festa. Diga só, nem vai mais embora, mas. E falando, mano. Ficou comigo uma. Não vai mais embora, não vai mais. Esquece porque ela não sabia. Vai de marola que acabar com a minha festa. 17 anos comigo na tempo. Me esquece por enquanto. Quando tô bagal, tá doido? Ela fala que quer comer, eu sou criminoso. Ela tá na zona sem eu sou. E aí, BR? Ela fala que me ama. Essa aqui é pra você, meu irmão. Não se apaixona. Ele e o bagal dão mau valor. É o bicho, pode fuder comigo. Pode fuder contigo. MC Pose do Rolo. É música de sucesso. Agora vamos dar um tiro. É bela no salto, pela viu e o tutinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Nosso parceiro Eric. A parte de tá curtindo da maneira. Essa tranquilidade. Parceiro, esse moleguinho. Essa lili dos amigos que estão preparados. Muito avançado, é pra sentir o fare que é. Entra na minha santa fé, ele fica puto, né? Se for magrinha, se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, sobe, vai, sobe, desce. Just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. E doida do bagulho agora, mãe!